Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Depois de umas semanas de ausência, em transe de regresso, já sabem agora, exclusivamente em formato digital, uma hora de música sem palavra cantada. E vamos com uma das minhas mais recentes paixões musicais. Chama-se Nala Sinéforo, é uma belga a residir em Londres e explora o jazz com um tempero muito ambiental. Ela que é arpista, mas também toca piano, e foi convidada por Benny Safdie para fazer a música para o seu último filme, Smashing Machine. É a primeira banda sonora de Nala Sinéforo e as peças musicais do filme funcionam lindamente em disco. Vamos ouvir uma, na abertura do Entranse de hoje, Nala Sinéforo, com música do filme Smashing Machine, K.O. Yeah. começámos o Em Transe de hoje com o jazz muito suave e lânguido de Nala Sinéfro com K.O. Ouvimos também a dupla Jana Parson-Johnson com a finlandesa Lau Nau. Colaboração resultará num disco a sair pela We Jazz Records em novembro deste ano, não falta muito, A Few We Remember. Nasceu de improvisações e gravações feitas numa ilha, uma pequena ilha na Finlândia. O universo de Jana Parson-Johnson, um saxofonista barítono a juntar-se às manipulações de voz e aos instrumentos de Lau Nau, um universo, como dizia, equilibrado nestes mundos, com tangências, mas também contrastes. Seguimos depois com o avanço para um veterano compositor, artista sonoro, australiano, anda nestas andanças já há alguns anos, é também o fundador do selo Room 40, disco deste ano Shell Type para Lawrence English, por aqui Something About the Way You Feel Me, e para trás, mais uma dupla, Sebastian Mullart com Lila Rihanna. Sebastian Mullart é um músico, produtor e performer sueco, muito ligado à música eletrónica contemporânea. Lila Rihanna é uma artista multidisciplinar neozelandesa. Vai fazendo muitos trabalhos à volta da fotografia, vídeo e instalação e dá aqui alguns toques vocais, mas sem palavra, neste trabalho que junta Sebastian Mullart, Lila Rihanna. Solar Paint and the Melodies in Between. Ouvimos Songs from the Floating Island e agora No One Was There, That's What I Remember. ouvimos Sebastian Mollaert e Lila Rihanna, duas vezes duas peças do disco conjunto Solar Paint and Melodies in Between. Também, e para trás, um disco de faixas longas minimalistas à volta da guitarra em loop e dos drones. É assim o mundo musical do canadiano Kylie Bobby Dunn. Mixture of Frailties, porque Elegiac Drones for a Dead Department Store e também Phases. É um de dois trabalhos editados em simultâneo pelo escocês Orla Ren de La Poiesis. Transe de hoje, seguimos com Emily A. Sprague, compositora, produtora e cantora norte-americana. Faz sempre uma música virada para dentro, muito introspectiva e delicada. Pertence ao grupo Florist, mas a solo dedica-se a uma ambiência mais instrumental. De Cloud Time, Hokkaido, agora Emily A. Sprague. Thank you. colaboração entre Horse Lords e Arnold Dreiblatt. Vai sair em novembro esta edição, já há por aí um avanço e que se chama Advance. Horse Lords é um quarteto de avant-rock norte-americano. Arnold Dreiblatt é um compositor da música minimalista que tem como elemento singular a sua técnica única de tocar as cordas com fios de piano no seu contrabaixo. Agora um álbum que se recomenda para aqueles que gostam de eletrónica, folk e improvisações instrumentais. Chamam-se Bird of Peace Orchestra, há por aqui neste disco homónimo e de estreia um conjunto de poemas falados, mas nesta tudo existe sem voz. Next Week, primeira vez por aqui, Bird of Peace Orchestra. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás vai ficando mais um trabalho conjunto dos alemães FS Blum e Nils Fram, F.S. Blum, um mago da improvisação à guitarra, Nils Frum, um virtuoso pianista que se dedica também à fusão do piano com a eletrónica, de Handling, mais recente, Leuchter Zwei. Antes, Kelly Moran, é uma compositora e pianista nova-iorquina, tem formação clássica, mas vai se aventurando em trabalhos mais futuristas, como Don't Trust Mirrors, de La Repairing, ela que também já colaborou com artistas como Onya, Tricks, Point Never, mas fechamos com uma peça delicada, clássica. É o terceiro álbum a solo de Roger Eno para a editora Deutsche Grammophon. Sairá no dia 31 de outubro. De lá, 12 faixas a combinar o piano com arranjos orquestrais. Uma delas já conhecemos e vai fechar este em transe. Alambic Distillation vem Without Window, Without Air. Roger Eno. Já sabem, podem seguir o Em Transe nas diferentes plataformas de podcast. Subscrevam-no no Apple Podcasts ou podem fazer o download também em radiotranse.blogspot.com. Fiquem bem. Até breve.